vocês muito bem-vindos a mais um episódio da série Candidatos. Hoje com o candidato Rodrigo Felinto e Barra Epitácio Maia. Conhece esse, Gui? Não sei lá quem é esse. Não sabe quem é? Esse é o famoso Rodrigo Maia. Ah, Rodrigo Maia. Você famoso. Conhece. Rodrigo Maia nasceu em 12 de 6 de 1970, atualmente com 48 anos. E olha só, ele é de Santiago do Chile. Ué. A gente vai entender melhor isso aí mais pra frente. Bom. Seu estado civil é casado. Como formação, ele iniciou o curso de economia na Universidade Cândido Mendes, famosa UCAM, com sede no Rio de Janeiro, só que não concluiu. Queria falar uma curiosidade sobre essa instituição aí. Okay. Ela é a instituição de ensino mais antiga do país, tá? É sério? Ela existe desde 1902, atualmente com 116 anos. Nossa, interessante, né? Muito interessante. A profissão de Rodrigo Maia é político e ele recebeu aí como prêmios o 7º prêmio Sebrae, como personalidade política do ano, em 2017. Seu partido é o Democratas, eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Guilherme Souza. E vamos aí ver um pouquinho sobre a vida e trajetória de Rodrigo Maia. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de Rodrigo Maia. Vamos. Rodrigo Maia, como dito no começo do programa, nasceu em 1970 na cidade de Santiago, no Chile. Filho de César Epitácio Maia e Mariângeles Ibarra Maia. Isso aí. Por que que Rodrigo Maia nasceu em Santiago do Chile? Vamos contextualizar. O pai era de qual partido? Partido Comunista Brasileiro. O pai dele pertencia ao PCdoB e foi exilado para o Chile em 1968. O pai foi para o Chile em 68 e entrou para a Universidade do Chile para cursar economia. E estudou sabe com quem? Junto com José Serra. É isso aí. E em 1972. Nesse meio tempo ele conheceu a esposa dele e lá eles tiveram os seus gêmeos. Rodrigo Maia tem uma irmã gêmea. E ambos, inclusive o Rodrigo Maia, foram registrados no consulado brasileiro. E aí, em 1973, eles se mudam para o Rio de Janeiro. Isso, ele vai para o Rio de Janeiro com 3 anos de idade. Então aí, eles voltam em 73, quando acabou o regime militar. E aí, teve aquela festa, quando todos os exilados voltaram. E a família Maia também voltou em 1973 para o Rio de Janeiro. Ele cursou o ensino fundamental e médio no Colégio Santo Agostinho. Em 1989, ingressou na Faculdade Cândido Mendes, no curso de Economia, mas não concluiu, como a gente falou lá no começo do programa. Em 1990, ele começa a trabalhar como analista financeiro no Banco BMG. Em 1993, ele se torna analista financeiro no Banco Icato. Ele foi trabalhando no banco em 1993 e ficou no banco até 1997. O Banco Icato não existe mais, porque foi vendido para o Bradesco. E aí, em 1996, ele apoia a campanha de Luiz Paulo Conde à Prefeitura do Rio. Sim, o pai dele também era ligado com o Luiz Paulo Conde e foi quando Rodrigo Maia teve o primeiro contato com a política, participando ativamente aí e apoiando a candidatura do Luiz Paulo Conde, que foi um candidato lançado pelo pai dele. Por isso que o Rodrigo Maia já se envolveu politicamente, já apoiou, ajudou a eleger Luiz Paulo Conde para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 1997, é escolhido para ser secretário municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi o mais jovem secretário da história do Rio de Janeiro. Como secretário, ele cria a Secretaria Especial de Trabalho e Projeto de Cidadania para Famílias Carentes e tornou legítimos 30 dias de férias para os empregados domésticos. Interessante. Lembrando aqui, o Gui falou que ele foi indicado mais jovem secretário municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Lembrando que aqui, em 1997, ele tinha 27 anos. Realmente sim, jovem. Em 1998, ele deixa o cargo para se candidatar a deputado federal pelo PFL, Partido da Frente Liberal. Abre aspas. Tornar o Estado brasileiro mais barato e mais simples. Fecha aspas. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira e a história política aí de Rodrigo Maia. Vamos lá. Rodrigo Maia, em 1998, se candidatou a deputado federal pelo Rio de Janeiro. O partido foi o PFL, Partido da Frente Liberal. Na época tinha 28 anos e conseguiu 96.385 votos, que corresponderam a 1,35% dos votos válidos da época e o elegeram. Os gastos da campanha não estão disponíveis. Lembrando aqui, como a gente lembra em todos os episódios, quando os gastos não estão disponíveis, ou é porque eles não estão de fato computados, ou porque na data que a gente foi acessar, a gente não conseguiu. Um pouquinho da atuação política dele, já que ele foi um candidato eleito em 1998. Logo depois que ele entrou pro Congresso, né, assumiu o cargo, ele deixou o PFL. ingressou no Partido Trabalhista Brasileiro, famoso PTB. Sim. Mas aí depois ele deixou o PTB e retornou para o PFL novamente em 2001. Durante sua legislatura, ele presidiu a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Integrou base de apoio ao segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1999 a 2002. Nas votações constitucionais propostas por esse governo, votou a favor da Lei da Responsabilidade Fiscal, que estabelecia limites de gastos para a União, estados e municípios e da prorrogação da contribuição provisória sobre a movimentação financeira do CPMF, criado anos antes para incrementar o financiamento do setor de saúde. E em 2002, ele se candidatou como deputado federal novamente pelo partido PFL, como o Gui muito bem lembrou. Ele voltou ao partido em 2001 e em 2002 ele se candidatou aí pelo PFL. Na época ele tinha 32 anos e conseguiu 118.455 votos, que corresponderam a 1,45% dos votos válidos da época e que o reelegeram. Gastos da campanha também não disponíveis. Em 2002, ele atuou muito em oposição ao governo do presidente Lula, né? Por essa orientação que o partido teve na época, fez com que sua bancada não tivesse muito presente nas votações de peso e interesse do governo, ou votasse contra as propostas encaminhadas ao Congresso. Ele se destacou nas comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, que foram muito constantes no governo Lula. Em junho de 2003, assumiu a vice-presidência da CPI do Banestado, Banco do Estado do Paraná, destinado a investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado 30 bilhões de dólares entre 96 e 99. Em 2004, ele apresentou um requerimento à mesa da Câmara para que o então ministro da Casa Civil, sabe quem? José Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, o PT, considerado o homem forte do governo Lula, fosse ouvido pelos parlamentares em face das suas acusações que recairiam sobre o seu assessor, Valdomiro Diniz, referente a uma suposta intermediação feita por ele entre os candidatos que o assessorava e os bicheiros, na contravenção para a obtenção de recursos financeiros para suas campanhas. E aí, em 2006, ele se recandidata a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Partido ainda o PFL, partido da Frente Liberal, à época tinha 36 anos e conseguiu 86.162 votos, que corresponderam a 1,45% dos votos válidos da época, e o reelegeram. Mais uma vez, gastos da campanha não disponíveis. Em 2006, ele votou contra a CPMF. Ele foi presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e integrou como membro titular a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, a Comissão de Legislação Participativa, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. E em 2010, ele se candidata mais uma vez a deputado federal pelo Rio de Janeiro, só que dessa vez pelo DEM. Olha só. Um partido chamado DEM, que é o Democratas. A época tinha 40 anos e conseguiu 235.111 votos, que corresponderam a 2,97% dos votos válidos da época, e o deixou em terceiro lugar, reelegendo mais uma vez. Gastos da campanha foram arrecadados R$1.943.884,67. Foram gastos R$1.936.582,99, que deixou de sobra aí R$7.301,68. O que dá para fazer com R$7.301,68 em 2010. 2010, estava começando a ruir, né? Dava para comprar uma casa na praia e construir um empreendimento, se é que você me entende. Ah, muito bom. Em 2010, ele atuou nas comissões especiais da Câmara, destinadas a debater assuntos como sistema financeiro e tributário, as parcerias público-privadas, as famosas... PPPs. É isso aí. Em 2012, ele se candidata para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Partido ainda o DEM, Democratas. Na época, tinha 42 anos e conseguiu 95.328 votos, que corresponderam a 2,94% dos votos válidos da época e o deixou em terceiro lugar. Os gastos da campanha foram... Receita, foram R$6.450.000. Despesas foram R$6.431.261,13, que deixou de sobra R$18.738,87. O que dava pra comprar um PlayStation 4 na época. E essa foi a primeira derrota conhecida pelo Rodrigo Maia, né? Parece que ele perdeu aí as eleições. É verdade. E aí, indo para a última atuação política dele recente, em 2014, ele se candidatou mais uma vez a deputado federal pelo Rio de Janeiro, partido ainda o DEM, o Democratas. Na época tinha 44 anos e conseguiu 53.167 votos, que corresponderam a 0,69% dos votos válidos da época, mas mesmo assim o reelegeram. Gastos da campanha não disponíveis. Lembrando que ele deixa o mandato de 2010 para disputar a prefeitura de 2012, 2012, perde e volta ao seu mandato e aí disputa a reeleição em 2014. Aqui é muito triste porque nós não temos os gastos da campanha. Seria muito importante mais adiante a gente ter os dados da campanha, mas infelizmente eu tentei durante vários dias tentar acessar o site. Existem os dados, sim, mas o site está inacessível. O link do site está aí no dossiê, caso você queira tentar por sua conta, é recomendável, porque tem muitos números importantes lá. Sim. E aí, esse foi o último mandato e o mandato atual, né, do deputado Rodrigo Maia. Vamos falar um pouco da atuação dele, lembrando que ele é o atual presidente da Câmara dos Deputados. Ele ainda está atuando politicamente. Mas vamos falar um pouquinho só das coisas que já foram feitas até então. Ele sempre trabalhou junto com a equipe econômica dentro do governo Temer. Ele participou dos projetos e da aprovação da PEC do teto dos gastos públicos, da reforma educacional, da lei da terceirização e da reforma trabalhista, abre aspas. Precisamos construir um país onde o diálogo prevaleça. Fecha aspas. E agora a gente vai falar aí das propostas do Rodrigo Maia, assim como a gente faz com todos os candidatos, não seria diferente com ele. Uma das propostas é reduzir o Estado para aliviar os municípios. Não é o novo Pacto Federativo. Não explicitamente. Justamente porque a gente tem uma conta para pagar e a gente não pode diminuir os encargos e a contribuição que a gente tem dos estados e dos municípios. Então, primeiro nós pagamos a conta, aí depois a gente vê como faz para reduzir. É mais ou menos isso que o Rodrigo Maia quer dizer. Exatamente. Lembrando que a gente tem aqui um episódio sobre a Vera Lúcia, qual ela dá uma proposta muito interessante para pagar a dívida pública. Vale muito a pena dar uma ouvida. Uma outra proposta seria controlar o déficit da Previdência, que é muito importante, né? Como o Gui já disse em outros episódios, o próximo presidente vai ter que lidar com essa situação e ele vai ter que saber o que fazer da melhor maneira. Universalizar o saneamento básico também é uma outra proposta. Basicamente, terminar o saneamento básico, garantir o saneamento básico para todo o país, que, segundo os cálculos dele, custa 200 bilhões. É importante lembrar que, fora ele, só tem mais um candidato, que eu deixo aí nas mãos de vocês, para procurar, que falou também sobre saneamento básico. É. Isso aí é uma coisa muito importante, a gente ainda tem muitas famílias que vivem sem saneamento básico. Então, é uma coisa importante que você muda o saneamento, muda quase tudo na vida. Exatamente. Boa, qualidade de vida, saúde, principalmente. Sim. Enfim, vá procurar o outro candidato também para ouvir as propostas dele. Plano de financiamento para políticas públicas também é uma outra proposta. É, um plano de financiamento para políticas sociais, né? O plano, sim, social dele se resume a isso, mas ele sugere um plano de financiamento para não ter que tirar o dinheiro de outros lugares para estar investindo em coisas urgentes, criar um plano de investimento para isso. Isso aí. Uma outra proposta seria o projeto de urbanização. Ele acredita que, inclusive você bate muito nessa tecla, transporte também tem que ser uma preocupação do Estado, não pode abrir mão, ele vê dessa forma, você também vê, e ele tem essa visão de incentivar mais o transporte, procurar resolver os problemas. Ele faz uma comparação que o Brasil, não foi com essas palavras, mas se abriu para a indústria de automóveis, né? Começou a vir fábrica de automóveis, fabricando automóveis a rodo, pessoal com poder aquisitivo comprando automóveis e nunca se preocupou na infraestrutura e nos problemas que isso ia causar. E aí hoje a gente tem uns problemas, principalmente de trânsito e tudo mais. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana, super complicado. Ele tende a criar um projeto para rever tudo isso. Como outras duas propostas também, ele tem aumentar as vagas em creches e melhorar a formação dos professores. É, ele tem um plano para aumentar as vagas nas creches. Talvez ele crie o cheque creche ou voucher creche, ele ainda não decidiu o nome. Mas é justamente para zerar as filas das creches no país, porque ele entende que isso é uma questão super necessária. Ele pretende focar muito na educação básica. Então vem desde a creche já essa preocupação, e está aqui nas propostas dele também. Uma coisa muito importante também, que ele fala que, em média, apenas 20% das crianças de 0 a 3 anos estão em creche, que é pouco, bastante pouco, e ele quer ir bater nessa tecla. Outras duas propostas ainda dentro do campo educacional seriam o ensino profissionalizado integrado ao ensino médio e o ensino em tempo integral. Aquela coisa do ensino médio integrado, mas junto com o curso profissionalizante, seria as famosas ETECs que a gente tem aqui em São Paulo, mas isso para todas as escolas do país. É uma fórmula que vem dando certo bastante, gera resultados bem legais. Eu, por exemplo, fui um aluno de ETEC e o ensino que eu tive na ETEC é equiparável ao ensino que eu tive na faculdade, isso sem modéstia nenhuma. Exatamente. Realmente foi muito rico para mim essa experiência. Além disso, ele também pretende melhorar a formação dos professores, incluindo a remuneração, porque ele vê que poucas pessoas querem se tornar professores hoje, os professores estão desmotivados e para a educação começar a girar nas mãos do Estado, os professores precisam estar motivados e monetizados. É, lógico. Porque eles precisam estar sendo bem pagos também. Sobre essa profissionalização, é uma coisa interessante, né? Antigamente era muito comum a gente ver pessoas que se formavam no ensino médio com alguma especialização, né? Sim. Ou em processamento de dados, que hoje não existe mais, ou em outras áreas também. E tudo isso integrado com as empresas. Ele pretende Exato. Fazer um convênio das escolas com a empresa. Exato. Tudo isso na educação integral. Exato. Uma outra proposta aí seria a eficiência do gasto público, que estaria aí dentro de reduzir o Estado para aliviar os municípios, né, etc. Privatizar aquilo que não for inerente ao governo. Também uma outra proposta. Essa proposta é mais liberal, né, que está de acordo com os ideais dele. Ele defende que o Estado tem que ser um regulador e incentivador da economia. Lembrando que o DEM se coloca, se você ler o manifesto do DEM deste ano, ele se coloca como um partido liberal. Sim. Né? E evidentemente. Citado de maneira contundente. Exato. Não é uma breve citação. Então, apesar de a gente ter aqui, né, algumas coisas assim que fogem um pouco do estereótipo liberal que se criou no Brasil, o DEM é um partido liberal. Exatamente. Uma outra proposta seria combater fortemente as drogas e a violência. Reduzir gradativamente a carga tributária e descentralizar a saúde são as duas últimas propostas aí que a gente trouxe para vocês. Descentralizar a saúde, segundo ele vê que, por exemplo, a gente tem uma capital e diversos municípios em volta. Se fulano de município passar mal, tem que ir para o hospital da capital, porque o município não tem estrutura para atender. Ele pretende rever isso aí, justamente descentralizando a saúde, fazendo que os hospitais cheguem em outros municípios, seja uma coisa mais distribuída e com isso alivie, porque todo mundo quando passa mal em São Paulo vai para o mesmo hospital, um exemplo. E aí isso sobrecarrega o único hospital. Aí você vai em certos postos de saúde, você tem uma situação melhor. Então não tem esse controle. Isso poderia ser resolvido facilmente com um projetinho de TI. Ó, facilmente. Fácil. Mas enfim, ele pretende descentralizar a saúde. Uma outra queixa dele também é que, vamos supor, o paciente ele sai de um hospital, passa por um, por dois, por três, no quarto hospital. Esse quarto hospital não tem dados de todo esse histórico do paciente. Exato. O que entra nisso aí que você falou da TI, que seria facilmente resolvido aí com um servidorzinho em Node.js, um banco de dados não relacional em MongoDB. E aqui são outras duas propostas que estão presentes no manifesto do partido. Refundar o Estado brasileiro e tolerância zero com o desperdício de gasto público. E essas foram as propostas aí de Rodrigo Maia. Abre aspas. Bom diálogo. Construir um novo Estado. Fecha aspas. E agora a gente entra no bloco das polêmicas. Lembrando que a gente faz isso com todos os candidatos, com o Rodrigo Maia não seria diferente. E vou já adiantar aqui que ele acumula algumas, muitas polêmicas. E a gente, sempre preocupado com as fake news, inclusive nas redes, fizemos um episódio sobre fact check, que está aí no nosso site, no nosso feed do podcast também. Deem uma olhada lá, muito interessante. Mas surgiu uma fake news na época que o Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, uma vez que já existiu o governo golpista de Michel Temer, segundo muitos. O Rodrigo Maia venceu as eleições e muita gente levantou notícias falsas dizendo que o Rodrigo Maia não poderia assumir o cargo, porque na Constituição está previsto que somente pode ser presidente de qualquer cargo eletivo, incluindo o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, brasileiros natos, nascidos no Brasil. Certo. Só que é uma fake news, por quê? O Brasil reconhece dois tipos de nacionalidade. Sim. Em latim, eu vou tentar ler aqui. Jus sanguinis, ou seja, se você é filho de brasileiro, se seu pai só ou sua mãe só é brasileira, você já é brasileiro. O Brasil reconhece isso. E jus soli, se você nasce em território brasileiro, mesmo que seu pai e sua mãe não sejam brasileiros, você já é considerado brasileiro nato, sem diferenciação entre os outros brasileiros. Além disso, como a gente já ressaltou, Rodrigo Maia foi registrado no consulado brasileiro em Santiago, no Chile. E o consulado brasileiro, o consulado dos países é considerado um território Sim. do país em outros países. Isso então, no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. Então, pro ver das dúvidas, ele é brasileiro sim, só que nasceu em Santiago, mas não interfere em nada o fato dele ser presidente ou de qualquer coisa no Brasil, esse fato. Só uma fake news que surgiu na época e a gente tá combatendo ela aqui. Isso aí, lembrando que o pai dele foi exilado, então o pai dele é brasileiro, a mãe dele não é, a mãe dele é chilena, mas como ou o pai ou a mãe ou no solo... É, então ele já se enquadra, porque o pai dele era brasileiro, então... Mesmo que ele não fosse registrado no... Exato. No consulado. No consulado, ele seria brasileiro. Exatamente. E vamos aí começar as polêmicas de Rodrigo Maia. Em março de 2007, o Ministério Público Eleitoral, famoso MPE do Rio de Janeiro, entrou com recurso no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, contra a diplomação de Rodrigo Maia, alegando abuso de poder político praticado pelo seu pai, então prefeito do Rio de Janeiro, em favor de sua candidatura. Sim, esse processo correu, mas teve um resultado favorável ao Rodrigo Maia e já é um caso passado. Uma outra polêmica seria a farra das passagens, segundo a Folha. Em abril de 2009, uma reportagem da Folha de São Paulo denunciou o abuso indevido de passagens aéreas por deputados e senadores. Nome de familiares de Rodrigo Maia na lista de bilhetes aéreos foram divulgados pela reportagem. Rodrigo Maia respondeu o seguinte, abre aspas para ele. Tratava-se de viagens que o trabalho e o passeio coincidiram. Fecha aspas. Rodrigo Maia também é indicado na Lava Jato. Olha só. Aqui vou me prolongar um pouco, porque eu vou tentar dar o maior número de detalhes possível. Porque a gente sabe que a Lava Jato é uma das maiores investigações, acho que é a maior, né? Quiçá a maior investigação, não só do nosso país, quanto do mundo. Através de conversas por celular entre Maia e Léo Pinheiro, que é ex-empreiteiro do grupo OAS, o mesmo do triplex do Lula aqui, só pra lembrar, a Polícia Federal afirma que houve indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e que Maia teria feito, entre aspas, favores políticos para a empreiteira através de emenda de uma medida provisória que criava regras de aviação regional, regras iguais de tributos para aeroportos públicos e privados, para agraciar a construtora. Acredita-se que Maia teria recebido, através de 4 doações, o valor de R$1 milhão, que foram repassados para a campanha de César Maia, que é o seu pai, para disfarçar aí todo o movimento do dinheiro. Lembrando que ele é indicado, ainda não está sendo investigado, porque a decisão de abrir a denúncia fica a cargo do Ministério Público Federal, por conta do foro privilegiado que o Rodrigo Maia tem. Lembrando que, entre 2013 e 2014, que foi o ano que ele foi indicado de fazer esses, entre aspas, favores políticos, ele foi eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes. Olha só, hein? Então, casa o verbo aí, né? É. No caso aí é suspeito. Sobre isso, o Rodrigo Maia diz o seguinte: nunca recebeu vantagem devida para apreciar qualquer matéria na casa. Ainda ressaltou que, ao longo dos seus 5 anos de mandato de deputado federal, sempre votou de acordo com a orientação da bancada ou com a própria consciência. Uma outra polêmica seria uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, a famosa PGR. Em 15 de março de 2017, documentos liberados pelo STF acusam Maia de ter pedido e recebido propina no valor de R$600 mil, além de outros recursos ainda não contabilizados da Odebrecht. Uma outra polêmica aí seria Caixa 3. Interessante, Guilherme. Você já tinha ouvido falar no termo Caixa 3? Rapaz, eu já fiquei espantado de ter duas. Pois é, já ouvi falar no Caixa 2. Caixa 3 é a primeira vez que eu ouço falar. A Polícia Federal encontrou doações em campanhas de Maia, sendo que em 2010, R$389 mil, 20 mil da Praia Mar e 80 mil da Leiroz, para o diretório fluminense do Partido Democratas. Aí. Em 2014, uma doação de R$200 mil pela Praia Mar. Olha só, hein? Como funcionava esse esquema de Caixa 3? Tinha a Odebrecht, que mantinha uma conta com a cervejaria Petrópolis, cervejaria responsável pela famosa Itaipava Litrão, que é muito boa por sinal. Baratinha, mas é boa. Da qual abatia doações e dava desconto na construção de fábricas. Ou seja, eles tinham um relacionamento, a Odebrecht dava um desconto na construção de fábricas da cervejaria Petrópolis e em troca eles tinham uma conta. Isso seria o Caixa 1, por assim dizer. Isso. Vamos contar. Só que aí, então, aí a Odebrecht orientava a cervejaria Petrópolis a fazer uma doação. Ó, eu não posso fazer a doação porque ele candidato, mas faz você. Então, beleza. Aí a cerveja Petrópolis falou, agora eu vou fazer. Mas não. A cervejaria Petrópolis, por sua vez, dava desconto às distribuidoras Praia Mar e Leiroz nos preços das bebidas, segundo o proprietário. E aí o que acontecia? Isso seria o Caixa 2. Vamos contando. Então a Odebrecht orientava que a cervejaria Petrópolis fizesse doação. E a cervejaria Petrópolis orientava que a Praia Mar e a Leiroz fizessem doação em troca de descontos na distribuição dos produtos. E nesse meio tempo o dinheiro é passado entre as empresas, tá? Sim. Não de maneira direta, mas por favorecimento. Exatamente. A Praia Mar e a Leiroz, por sua vez, doava a políticos com o objetivo de ganhar reconhecimento e agia de boa fé, segundo o dono. Mas é verdade, ela é só a ponta. Se não tivesse cervejaria Petrópolis e Odebrecht por trás, e só a Praia Mar e a Leiroz tivessem feito a doação, tudo ok. Mas o que acontece é o seguinte, para fechar o ciclo, Odebrecht falava, ó, cervejaria Petrópolis, dou um dinheiro lá. Cervejaria Petrópolis falava, beleza. Praia Mar, dou um dinheiro lá para nós. Praia Mar falava, beleza. Ia lá e doava pro político. E isso é fato, porque está presente nas doações do Rodrigo Maia nas eleições de 2014, da qual nós não conseguimos os dados, mas segundo a Folha, existem esses dados lá, que consta a doação da Praia Mar e da Leiroz. Todo esse esquema está presente na Folha de São Paulo. Exato, e consolida aí o Caixa 3, todo esse fluxo aí que o Gui acabou de explicar pra gente. Numa nota da assessoria de imprensa dele, abre aspas. Maia reitera que confia na justiça e está à disposição das autoridades, pois tem interesse de tudo ser esclarecido com a maior brevidade possível. Fecha aspas. E eu achei relevante aqui também trazer a negação da prestação de contas do Partido Democratas aí, partido do Rodrigo Maia. Vou trazer aqui as aspas do juiz aqui, certo? Dessa forma, após detida a análise, conclui que o valor a ser ressarcido compreende em R$672.765,08, conforme discriminado acima, somado aos demais itens apontados pela unidade técnica, perfazendo assim um total de R$4.947.545,98. O valor a ser ressarcido ao erário corresponde a 23,93% de R$20.669.869,61, montante repassado pelo Fundo Partidário da UDEM em 2010. Ou seja, trocando em miúdos aqui, resumindo muito bem, o partido ele foi obrigado a devolver de R$20.669.896,61, ele foi obrigado a devolver R$4.947.545,98. Não é pouca coisa, não é pouca coisa, e isso tem que ser averiguado. E abre aspas. O centro é o campo que dialoga com os dois lados. Fecha aspas. E essa é a parte que eu acho a parte mais legal do programa, a parte que o Guilherme recomenda você não ouvir, mas eu recomendo ouvir. Porque assim a gente abre a discussão, abre o debate, forma as nossas opiniões sobre cada candidato aí que a gente vem trazendo aí pra vocês. Como é que você para o episódio agora, prepare um delicioso café e compra aqueles sacos de pão de queijo que você faz no forno, no forno e tal, gostoso por sinal. Deixa lá uns 30 minutinhos que acho que fica bom, crocante. Abre, passa um requeijão, fecha e coma tomando café. Bom, eu recomendo um bom Chimas, mas toma o café se você gostar. Bom, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, gostaria de começar dizendo que a gente observa muito os especialistas políticos e eles são muito engraçados. Por quê? Anterior à revolta dos 20 centavos ou às passeatas de 2013, ou seja lá como você queira chamar, os especialistas políticos e a maioria das pessoas também criticavam. Brasileiro só pensa em futebol, né, velho? Ninguém se compara com a política. Por isso que tá aí do jeito que tá. Ninguém tá nem aí. O brasileiro precisa se acordar, precisa saber votar. O brasileiro tem que saber votar. Certo. Tem que saber votar. Aí, beleza. Passado tudo, estamos agora em 2018. E o que que essas mesmas pessoas falam agora? Não, veja lá. Ó, precisamos de alguém pra unir. Precisamos unir, porque tá muito diversificado. Os brasileiros estão muito dispersos, muito esquerdo e direito. Não é assim. Estão muito politizados os brasileiros. Quero que me fale um candidato que reúne. Estão muito politizados os brasileiros. Precisam de alguém pra unir. Eu sou totalmente contra, minha opinião, essa ideia de algum cara pra unir. Ou tem que ter um cara que saiba conversar. Um cara pra unir? Não. Tem que ter diálogo. E ele tem que ser aberto a qualquer aspecto político. Mas, se você tem essa ideia, se você concorda com essa ideia, que precisa ter um cara pra unir, porque as coisas estão muito separadas, muito esquerda e direita, Rodrigo Maia parece ser o candidato ideal. Não estou falando pra você votar nele, presta atenção. Eu disse que, dentre esse cenário, ele parece ser o cara mais indicado. Muita gente vai pensar, falar, Rodrigo Maia, envolvido em tudo que é esquema aí, 10 minutos só de polêmica. É, mas é isso que temos, não é verdade? E Rodrigo Maia é o cara que sabe articular. Ele sabe articular. Ele é presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem porta aberta em todos os gabinetes de todos os partidos, sabe? Ele consegue negociar qualquer coisa lá dentro. Quase conseguiu fazer a Previdência e não conseguiu por um negocinho. Mas conseguiu passar a reforma trabalhista, que foi... A gente até falou em outros podcasts que... Tava tudo que o Temer queria estava sendo aprovado muito por conta do Rodrigo Maia. Ele foi o cara que consegue articular. Então, se você quer um Brasil que funcione, talvez Rodrigo Maia seja o cara mais indicado. Porque ele sabe fazer funcionar dentro do mecanismo atual. Agora, se você quer trocar o sistema, você acha que o sistema tá sujo, o sistema tá corrupto, a gente precisa renovar a política, aí é outra história. Mas se você quer que as coisas andem do jeito que era, entre aspas, a que eram antigamente... Talvez o Rodrigo Maia seja o cara mais ideal. Então, ele seria o cara da União, na minha opinião. E aí entra outro ponto, né? A gente percebeu aqui que ele, nas propostas, ele defende várias coisas, como principalmente a diminuição dos salários dos políticos. Sim. Ele fala que o funcionalismo público ganha 60% a mais do que os funcionários privados. Então, ele é um cara que defende... diminuir isso, que o Brasil não pode gastar tanto dinheiro com esse funcionalismo. Mas aí todo mundo vai olhar e falar, ah, mas ele é corrupto. Pois é, não tem respaldo. Mais ou menos, porque a gente tem que saber diferenciar. Ele está sendo acusado por coisas de de corrupção no que diz respeito a ter dinheiro para suas políticas, para sua carreira política, no caso, para suas eleições. Ele está sendo acusado por seguir recursos fora do padrão, fora da lei, para suas campanhas. E ele está sendo acusado também por utilizar passagens devidas e por um esquema de caixa 3 pelo dinheiro que vinha para a campanha dele. Nada que envolve, até o que a gente viu, algo que seja realmente que contradiza isso. Sim, só o fato de ele ser corrupto contradiz muita coisa, sim. Mas se a gente for avaliar friamente, não. É a mesma coisa que eu falar que você cometeu um crime sem querer, atropelou alguém porque ele dirigiu bêbado, e eu não deixar você fazer, nunca mais trabalhar na vida. Tipo, são coisas que não têm correlação. Sim. Mas a imagem você vai carregar para sempre. Então... é isso que eu tenho sobre Rodrigo Maia. Legal, já vou começar pegando disso aí que você falou sobre o funcionarismo público, né? Então pega. Ele realmente falou que a remuneração do público é em média 60% maior, né, do que a do privado, diferente do que a maioria dos países. Isso é uma coisa muito importante. Em outros países não é assim, na maioria dos países não é assim, né? Isso significa que a gente gasta 60% mais dinheiro, o cidadão ligar 60% mais dinheiro para pagar a máquina pública em relação aos cidadãos de outros países. Isso, na minha visão, justifica o anseio que o brasileiro tem para ser servidor público. O sonho da maioria é ser servidor público. Sim. Por quê? Sempre, né? Porque o estigma do serviço público no Brasil é que você não trabalha e ganha muito para não fazer nada. Exatamente. Isso tem que ser quebrado. Na minha opinião, isso tem que ser quebrado. Essa é a ideia do Estado eficiente, o Estado mínimo de maneira eficiente. Ele tem que fazer aquilo que ele deve fazer e fazer bem feito. Talvez que não consiga tirar os cargos públicos, não consiga acabar com eles. Sim. Que tem alguns realmente necessários, mas que pelo menos diminua, né, o salário, mas não dos que já estão atuando. Eu acho que isso é outro ponto também, porque sempre que a gente pensa em reformas no setor público, a gente quer tirar privilégio de quem já está atuando. Não, deixa essa galera aposentar, e os novos que entrarem a partir da nova legislação, aí sim, vem com salário menor, vem com umas políticas diferentes de mudança de cargo, de crescimento dentro do setor público. Vale lembrar que o Rodrigo Maia diz que não é contra o funcionalismo público, sim, mas que ele defende as reformas que são necessárias. É preciso, sim, ter o Estado. Eu ainda acho que é preciso ter o Estado, principalmente o Estado como mediador entre o campo privado. Justamente por aquilo que a gente já conversou em outros episódios, que da mesma forma que tem monopólio de Estado, vai existir monopólio privado. Exato. Então o Estado, ele tem que existir, sim, para mediar isso aí. Inclusive o Rodrigo Maia, ele diz, né, ele falou que subiu-se tanto o piso do funcionalismo público que chegou perto do teto. Então, exato, o cara já entra ganhando muito e não tem plano de carreira dentro do funcionalismo público. Mas você vê como tá errado. E ele pretende mudar isso. Por isso que você não tem muito para onde correr, né? Você falou sobre privilégio. Você falou que é contra tirar privilégio. Eu sou a favor de tirar privilégio. Não mexa no salário. Beleza, salário até não, eu consigo pensar. Não, eu sou contra com quem já tá aí. Não, eu acho que tem que tirar também. Aí? Eu acho que aí tem que tirar. Aí vira Brasil. Guilherme, enquanto tiver privilégio em relação do público com o privado, o brasileiro, ele vai querer inflar a máquina. Sim, ele vai mas... querer inflar pura e simplesmente pela vontade de ganhar mole. Pura e simplesmente. Não, eu concordo. Só que o que eu tô levantando aqui é que é difícil você conseguir aprovar qualquer medida que tire direito dos trabalhadores já existentes, entendeu? As medidas aprovadas, beleza, tem que ser aprovadas, mas elas só tem que ser vigentes para os próximos que entrarem. Então, eu aprovei uma medida hoje. Então, a partir de hoje, todo mundo que prestar concurso entra na nova lei, mas aqueles que já estão, deixa seguir. Sim, seria interessante tirar daqui. Só que aí a gente está falando de pessoas que têm famílias, que giram a economia e tudo mais, e além disso, a gente fala de movimentos políticos que podem surgir daqui para impedir a sua alteração. E aí você não vai conseguir fazer nada, fica travado. Então é melhor fazer da maneira mais fácil, para aí que depois de 20 anos você tenha realmente uma máquina mais estabilizada. Talvez eu não tenha me explicitado direito. Quando eu falo que eu sou a favor de tirar, remover privilégios, eu tô falando desse alto escalão político. Eu tô falando daquilo que eu falo toda vez que é chato e pedante. Eu tô falando do auxílio terno, falando do auxílio moradia, eu tô falando da segurança. Ah, sim. É disso que eu tô falando. Porque quem tá lá em cima tem que ter essas coisas que quem tá aqui embaixo, mesmo dentro do serviço público, não tem. Então, entendeu? Mas é isso que eu tô falando. Da mesma maneira, isso geraria problema com os trabalhadores já existentes. Tanto que existiu aí a revolta dos juízes, porque iam tirar o auxílio, não sei o quê, e viu do que deu. Mas eu acho necessário, só que eu acho difícil. Eu acho difícil. Acho difícil, mas a mudança necessária nunca é fácil. A minha opinião é essa. Quando a gente quer mudar de emprego, não é fácil tomar a decisão de sair do conforto que a gente está para entrar na dúvida de poder ou não ter um emprego. Mas a gente eventualmente faz. Então, por que, que a pessoa que rege o país não pode começar a pensar nisso? Essa é a minha opinião. Eu entendo a sua opinião, mas essa é a minha. Tem aqui uma coisa muito importante, né? Ele fala sobre aumentar a arrecadação previdenciária sem mexer em salários, ou seja, aumentando o tempo de trabalho. Isso é uma coisa muito polêmica, porque a gente sabe que tem lugares do país que a expectativa de vida é muito próxima, se não menor, ao tempo mínimo de trabalho que essa nova previdência quer passar, né? Isso que ele fala me preocupa nesse sentido. Ele vai defender a previdência que estava para ser aprovada aí. E essa previdência não dá certo. Exato, é isso que me preocupa. Essa verdade verdadeira é essa. Na minha opinião, é muito necessário se tomar cuidado com o Maia. Muito necessário. Por quê? Porque ele veio com uma proposta com esses requintes liberais, né, que estão sendo sim necessários, na minha opinião, estão sendo sim necessários para a economia, para o Estado brasileiro. E com esse requinte aí liberal, também vem com o de oratória, né, misturado com uma posição firme. Né? Ele é muito firme nas posições dele nos debates, né, nas sabatinas, etc. Porém, em meio a essas novas propostas, né, em meio a essas novas possibilidades políticas, vem misturado a velha política, que é essa velha política de estar envolvido em esquema de corrupção, que é essa velha política de aceitar doação, etc, etc. Tá certo que essas doações, elas vão pro fundo partidário, e aí é repassado do fundo partidário para cada candidato que tá dentro do partido. Só que é muito fácil você falar isso. Com certeza tem alguém que recebe esse dinheiro. Com certeza tem alguém responsável pelo fundo partidário dentro do partido que sabe de onde tá vindo esse dinheiro e que tá aceitando de maneira consciente. Então, o candidato em si, ele pode até não ter culpa de ter pego o dinheiro. A pessoa que tá dentro do partido, a pessoa que cuida ali do fundo partidário, tem sim culpa. E isso vem em favores políticos, como a gente muito bem viu em diversos casos aí na Lava Jato. E foi falado aqui durante o programa que várias doações foram repassadas para a campanha do papai, Rodrigo Maia. E, além de ressaltar, né, que ele pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro, que eu discordo somente pela questão ideológica, além de ter possivelmente repassado o dinheiro dessas doações para a campanha de papai, é importante lembrar que papai tem um inquérito e uma ação civil de improbidade que vão estar aí no dossiê do Rodrigo Maia, mas que não são do Rodrigo Maia, vou deixar claro, são do pai dele. Eu acho importante falar isso porque os dois são do mesmo partido e tem essa polêmica de que foi passado dinheiro para a campanha dele, para disfarçar. Se papai dele tem essa ficha não limpa, por assim dizer, se o papai dele recebeu esse dinheiro e ambos são da mesma família, a gente sabe que hábitos familiares tendem a ser repetidos, vamos tomar cuidado aí com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia me espantou porque quando a gente vê só debate, só discurso, a gente fica encantado. E o Rodrigo Maia foi um dos caras que soube cativar. Só que quando a gente vê essa contrapartida, esse revés, isso dá uma tristeza tão grande. E não só por ele, tá? Por vários outros candidatos também que a gente vê que tem tantas propostas boas, mas a gente fala, não, dessa vez tem que ser um limpo. E a gente não acha esse limpo, a gente não acha esse imaculado. Exatamente. Não tô falando que a gente precisa de um salvador da pátria, porque isso não existe. A gente tem que evitar ao máximo isso. Mas o que eu tô querendo... Isso é um desabafo. Tô querendo dizer que eu fico muito triste ao saber que nessa nossa caminhada aqui de pesquisar sobre os políticos, ao saber que sempre tem um que vai ter ali uma pontinha que já faz a gente pensar no mínimo 3 vezes antes de pensar. O último ponto que eu queria colocar é que Rodrigo Maia está repensando sua candidatura. Pode acontecer de ele, à altura do lançamento desse podcast, ele já não ser mais um candidato. Tem analisa juntar a candidatura com o Geraldo Alckmin. De qualquer forma, esse episódio vai ser postado de qualquer maneira. Sim. Isso pode acontecer com vários outros candidatos, tá? Sim. Mas a gente se propôs aqui a gravar os episódios das pessoas que se propuseram a ser pré-candidatos à presidência da República. Então, tem que observar o que vai ser visto. Lembrando que o DEM também, além de ser muito influente em diversas localidades do Brasil, é influente no Brasil também e tem bastante tempo considerável de TV. E vamos ver o que o Rodrigo Maia consegue fazer aí dentro das suas possibilidades. Acaba aqui mais um episódio da série Candidatos, hoje aí do Rodrigo Maia. Ficou triste? Você fiquei triste? Ficou triste, chorou. Ah, é uma mistura de bolado com inconformado. Você não gostei do Rodrigo Maia? Não, gostou tanto dele assim que chorou, é? É, muito pelo contrário, né? Eu gostaria de falar que eu gostei tanto. Eu vou mandar uma carta de consolo pra você. Por favor, porque mande. O Rodrigo Maia é uma gente boa. Ah, é? Gente boa, rapaz. Saia lá pra jantar, pra correr com o Temer, lá pra ir no restaurante. É, rapaz, gente boa. Então eu vou te passar aqui o nosso endereço e você fala com a gente, tá ok? Passa, por favor. Eu gostaria de ouvir os seus consolos. De ouvir, não de sentir, bom. Hein? Preste bem atenção. Nosso endereço de e-mail é o falomemo@podpapo.com.br. Lembrando que esse endereço de e-mail soletrado é falomemo@podpapo.com.br. Por esse endereço de e-mail, você pode falar com a gente e a gente adoraria sempre sempre aí ouvir a opinião de vocês. Caso você não tenha prestado atenção, não tenha conseguido anotar, você pode acessar o nosso site, www.podpa.com.br. Podpa é podpa.com.br. Lá vai ter o menu contato, onde vai ter esse mesmo endereço de e-mail que eu falei. Ou se você não quiser, você pode deixar lá seus dados de contato e a sua mensagem enviar pra gente pelo formulário que existe no site. Deixando muito bem claro que todos os dados de todos os candidatos estão no dossiê. O Rodrigo Maia não é diferente, o dossiê é muito bem feito pelo meu querido amigo de gravação. Lembrando que a gente não fala só de política. Podpá é o podcast itinerante de São Paulo. Né? Como podcast itinerante de São Paulo, a nossa meta principal é andar por São Paulo, sempre dando um pouquinho de história aí para quem é de São Paulo descobrir a própria cidade, para quem é de fora ter mais curiosidade e conhecer a nossa linda cidade. Exatamente. Hoje é só. Fiquem de olho aí na série Candidatos, ouçam os outros episódios também e até a próxima.